que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Nascimento. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A partir de agora até as 4 da tarde, eu sempre digo isso pra vocês e vou dizer sempre. Aquele momento todo seu pra você curtir da maneira que você quiser. Não importa o que você vai fazer. Você só tem que fazer uma coisa. Just one thing. Pump up the volume. Aumenta esse volume aí. Arregaça esse som, ainda mais no programa de hoje. Porque o programa de hoje surgiu numa história seguinte. Conversando com amigos, tempo falando dos rocks atuais. Os caras falaram, quem se lembra de rock de 40 anos atrás, rapaz? E te zoando com a minha cara. Eu falei, é mesmo? Eu falei assim, eu vou citar 4 álbuns pra vocês. Saba Blood Saba, Deep Purple Burn, Hotter Than Hell Kiss e o Raya Hip Underworld. O cara levantou e foi embora. Ah, me poupa, né, cara? O que, que é isso? Aí eu pensei, pô, tá aí uma boa ideia. Eu escolhi 4 álbuns de 40 anos atrás que fizeram sucesso, de 4 bandas super conhecidas, super famosas até hoje, tá? Quem nunca ouviu falar de Deep Purple, Kiss e Black Sabbath, meu amigo, você não é roqueiro nem aqui, nem na casa lá, do chapéu. Nem lá. É, na casa do chapéu, você sabe onde fica, ok? Meia hora depois daquele. É. Exatamente, é por aí, cara. Bem depois do Judas perdeu a bota. Bem depois dizem que o Judas perdeu a bota, então o vento faz a curva pra voltar. Deixa quieto. Bom, a gente vai começar com o álbum clássico, um dos álbuns clássicos do Black Sabbath. Aliás, tem um programa aí que eu fiz álbuns clássicos. Vocês vão ver os álbuns famosos de várias bandas. Porque cada banda tem um álbum que marcou. Não foi essa, o Black Sabbath não é essa aqui não. Nem do Deep Purple é esse também que vai tocar no programa de hoje. Nem do Kiss, pra te deixar curioso, tá bom? Bom, há 40 anos atrás, é isso mesmo, 1974. É, 74 mesmo, eu tinha 22 anos, olha que beleza, hein? Tinha cabelo. Nossa, era muito bom, cara. Cabeludo, rebelde. Não ri, porque eu gostava de tomar banho. Gosto até hoje, tá? Fala sério. Brincadeira. Aliás, eu tinha 21 anos, pra falar mais certo. Bom, ou melhor, 19. Eu nasci em 55. Eu falei que eu tô ruim de bater. Cabeça não tá boa, cara. Fazer conta. Bom, gente, ó. Há 40 anos atrás, você vai falar, caramba. É. Tenta fazer o seguinte. Tenta imaginar o que você vai ouvir hoje, há 40 anos atrás. É, hoje é tudo normal, rock and roll. Agora, tenta imaginar o que vocês vão ouvir. Essa pedreira toda há 40 anos atrás, em pleno 1974. Legal? O álbum era Saba Bloody Saba, do Black Saba. Não preciso falar nada. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Dizzy Butler, Bill Watts. Legal? Vamos começar com a faixa título, logo de cara. Saba Bloody Saba, vamos lá. Classic Rocks. Oh, cara fez o que eu te falei? Tentou imaginar isso no ano de 1974? Não, não adianta que você não viveu a época. Se você viveu, você deve estar concordando comigo. Eu me lembro muito bem da minha mãe berrando: abaixa essa merda! É, malandro. Eu punha toda a mão. Olha, cara, não dá pra ouvir rock baixinho. Não adianta, não rola. Ok? Rock and roll pra ser ouvido não num volume máximo, mas alto, tá? Bem alto. Bom, o álbum Sábado, Blood e Sábado, não preciso falar muito sobre esse álbum. Você já ouviu aí 6 faixas, tá? Antigamente. Aliás, o banda hoje em dia não consegue emplacar 6 sucessos, mas nem a pau, Juvenal. De jeito nenhum. Você ouviu é Who Are You? Looking for Today? Killing Yourself to Live? Linda. É National Acrobats? Saba Cadabra e o clássico Saba Bloody Saba. Gostou? Então segura sua onda aí que a gente vai continuar no ano de 74. A gente vai curtir o Deep Purple daqui a pouco. Classic Rocks. Classic Rocks. É isso aí, cara. Classic Rocks de hoje, voltando ao ano de 1974, cara. Há 40 anos atrás, tá? 4 álbuns aqui que realmente fizeram um tremendo sucesso. Vocês vão concordar comigo. Quem viveu a época vai poder confirmar comigo. Você tá balançando a cabeça aí, né? É isso aí mesmo, cara. O objetivo é esse. Agora, se você não curtiu, é aquilo que eu... Não, se você não viveu a época, é aquilo que eu te falei. Tenta se imaginar em 1974. Tá ok? É, aí você vai sentir o drama. E depois do Black Sabbath, Deep Purple, que aliás era o triunvirato dos anos 70. Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Só que Led Zeppelin não lançou álbum em 1974, infelizmente. Tá? Mas os que ele lançou, valeu. Bom, você vai matar saudade comigo agora do Deep Purple, já com o David Coverdale nos vocais, no baixo e no back vocals, Glenn Hughes. É o primeiro álbum sem o Ian Gillan, se eu não me engano. É, sem o Ian Gillan nos vocais. Era simplesmente David Coverdale, que quase entrou. E qual banda mesmo que ele quase entrou? Rapaz, agora eu não tô me lembrando. Convidaram ele pra fazer parte da banda, agora não tô me lembrando. Qual banda que é? Não sei se é o Judas Priest, não sei qual banda que foi. Bom, ele nos vocais, Glenn Hughes no back vocals, falaram que era a excentricidade de Glenn Hughes, era excelente vocalista, tanto que chegou a ser também vocalista do Deep Purple, é, no baixo e vocal também. John Lord nos teclados, Ian Pace na bateria, tá? E Rich Blackmore, excelente Rich Blackmore, tá, mas completamente pirado do Rich Blackmore nas guitarras. E aí saiu uma das melhores formações do Deep Purple, tá? Até aí eu concordo. Daí em diante, quando mudaram os vocalistas, eu já não gostei muito. Mas tá aí, ó, do álbum Burn, de 1974. Você vai recordar comigo aqui grandes sucessos que marcaram na época. É, não, realmente você vai concordar comigo, tá? Já começando logo de cara, eu me lembro que eu tocava essa música na boate aqui da cidade, tá? É isso mesmo. Você vai falar, não, o Adolfo não tocava essa música. Eu tocava. Quando eu queria que os caretas fossem embora e ficasse só o pessoal da galera do rock, eu simplesmente começava com a faixa título do álbum que a gente vai ouvir, de Purple, Burn, meu amigo. Vamos lá. Yeah. Show where

be losing my mind. Cara, tem essa música aí, original, David Coverdale com Deep Purple, e tem com o Ronnie James Dio, tá? No Rainbow. Que a música também deve ter parceria do Rich Blackmore. Pra você que não sabe, o Rainbow é a banda do Rich Blackmore, tá? Eu não sei dizer qual das duas é melhor, porque Dio e David Coverdale são dois excelentes vocalistas, estão naquela, daquele repertório que eu vou fazer pra vocês o, de grandes performances da história do rock. É lógico que tinha que ter Dio e Coverdale, né, meu amigo? Fala sério. Você ouviu do álbum Bird, 74, Mistreated, You Fool No One, Sail Away, Lay Down, Stay Down, My Just Take a Life e Burn. É mole? 1974, cara. Eu sei, você não tava nem no saco do seu pai, né? Não, pode ter certeza que os espermatozoides lá estavam já cantando rock and roll. Pode apostar nisso. Vamos fazer o seguinte: a gente vai pro break e volta com o Kiss. Já já, não sai daí. Classic Rocks de hoje, recordando aí sucesso do ano de 1974. Eu contei a história aí, o cara falou que, pô, música de 40 anos atrás, cara, quem é que vai lembrar? Garanto que você deve estar aí, ó, adorando, você que curtiu a época e você que não curtiu também, porque meus filhos não curtiram a época e adoram Deep Purple, adoram Led Zeppelin, Black Sabbath, Raya Heep, todas essas bandas dos anos 70. Eles gostam mesmo, tá? Excluindo Bon Jovi, mas Bon Jovi é dos anos 70, graças a Deus. Eu não curti isso nos anos 70, só nos anos 80. Eu toquei, não curti, deixa quieto. Posso falar muito não que meu filho gosta, senão ele vai me falar merda depois. Bom, a gente vai aqui pro álbum Hotter Than Hell, mais quente que o inferno. Tudo a ver com o Kiss, cara. Tudo a ver com o Kiss. Aliás, vocês já viram o show do Kiss? Ah, vocês têm que ver. Eu tava no Maracanã em 83, tá? E no... Chupa que é de uva. E não esmagaram pintinho lá, não. Não, nada disso. A gente comeu nem arrancou cabeça de museu. Nada disso. Foi do álbum Creatures of the Night, a turnê do Creatures of the Night. Rolou um boato na época aí, né? É, falaram essa história, não tem nada a ver, cara. Não é nada mesmo. Bom, desse álbum aqui, olha, são 8 sucessos, cara. É, vou repetir pra você ouvir. 8. Ok? A gente começa com uma faixa título, Hotter Than Hell. Vai esquentar, hein, cara? Classic Rocks. We could do. I'd take you all around the whole wide world. to hear you stop. Well, baby, baby, you're not hard to sell. I'll tell you what you wanna hear for the day. So if you think you need advice, just come to me, don't compromise. Baby, baby, you are hypnotized every day. We'll be right back. essa, esse álbum, eu me lembro, eu minha rapaziada, a gente ia pra Quatis, cara, Quatis não tinha nada na época, a gente ia pra um barzinho que tinha lá no, no centro da cidade, lá mesmo, na época não era cidade, era município de Barra Mansa. A gente escolheu, a gente adotou um barzinho lá como nosso, a gente ia lá, eu me lembro que meu amigo Aldante, não sei se você tá ouvindo, um Dodge Dart, lembra do Dodge Dart? É, uma acelerada, dois litros de gasolina. E aquela galera dentro com o som do... Eu me lembro desse álbum. Eu tinha acabado de comprar, gravando, colocando dentro do carro e indo pra Na Bruta e o som do Kiss rolando. Meu amigo, sem comentários. Vamos ouvir? Pô, já tocou. Já tocou. Você ouviu aí, ó, Watching You, foi a última música. Mantine, Parasites, Going Blind, Going Home, All The Way, Got To Choose e Hotter Than Hell. Kiss, cara, dispensa comentário. Aliás, na época, as pessoas, os religiosos, os evangélicos, diziam que Kiss quer dizer Knights, ou seja, In Satan's Service, cavaleiros a serviço de Satã. Tem nada a ver, cara. Kiss, ó, beijo, sacou? É, sacou o que quer dizer? Pô, nem à toa que o Paul Stanley canta fazendo um biquinho de beijo. Tá? Brincadeira, né? Tem sempre alguém que gosta de deturpar tudo. Mas o que está provado que não tem nada a ver com Satã, com nada disso. Tá? Se o Ozzy conseguiu provar que não tinha, por que eu fiz não ia? Não é mesmo? Bom, gente, ó, vamos pro break. E você que é fã do Raya Hip, não saia daí. O álbum Wonderland de 74 vai chegar daqui a pouquinho. Classic Rocks. Pois é, chegamos ao último set do Classic Rock de hoje, né? 40 anos atrás, espero que mais amigos meus me façam essa pergunta. Quem se lembra de música de tantos anos atrás? Toda vez que perguntar, vocês é que vão sair ganhando. Pode ter certeza. Eu vou fazer o de 30 também, o ano de 84. Já falei aqui, os melhores sucessos de 84. Vocês vão ouvir, cara, tá? Agora chegamos ao Raya Hip, cara, eu sou fãzaço dessa banda. O Raya Hip, o nome, quando eu vi a primeira vez, falei, gente, o que quer dizer isso? É nome de um personagem do escritor inglês Charles Dickens. Eu nunca ia adivinhar, porque no Brasil nunca saiu nada dele publicado em português, de Charles Dickens. Tá? Eu sei que é um escritor conhecido, mas não me pergunte nenhuma obra dele que eu não sei. Tá? Isso, assuma a minha ignorância. Isso. Não, não tem problema, meu celular tocando aqui. Se só dá um tempinho que eu só vou desligar, que aqui agora não dá. Tá? Bom, o negócio é o seguinte: é o álbum de 1974, aqui é ao vivo mesmo, cara. 1974, é o álbum Wonderland do Raya Hip. Eu não sei dizer se não estava com a formação original, o Ken Hensley, David Byron, Lucas Lake, aquela galera que fez o Raya Hip fazer o sucesso que é até hoje. Aliás, a banda continua até hoje. É o álbum Underworld. 1974, como sempre, estou começando as sequências com as faixas títulos. A gente começa com Wonderworld. Vamos lá. Classic Rocks. From this waking world, deep in sleep's universe may try to run where dreams have never strayed. Heard my cries because I knew I really was afraid. Dreams, dreams, I'll never keep. My body rests, but my eyes refuse to sleep. Sights and sounds, my mind created. Far beyond the thoughts of which we speak. Then we danced on silver wings upon a gilded thread, and heard the song the angel sings to bless my lowered head. And at the door of paradise, my best life plan begun. But as I turned to reach for you, my colored knife, it was gone. Dreams, dreams, I'll never keep. My body rests, but my heart refuses to sleep. Sights and sounds, my mind created. Far beyond the thoughts of just leave me anytime, and I'll get along fine. I don't really know why, but I know I'll get by. If I don't, I'm not trying. If it rains again, I'm gonna fly to the sun. Cause nothing gets done, just sitting around. Look at the way it's been, just waiting and wondering. I just got to keep trying. Looking for gold in the sky. Feeling And if I got myself a spoon, I'm feeling fine. But I'm so tired. Everybody's staring at me. Yes, I'm so tired. And I'm so uninspired. Won't you please help me? Classic Rocks. and give a helping hand. For I guess I'm only half a man. I feel the only way for me to live is just to give you everything I can give. Cause without you, de negócio de botar rótulos de banda, eles falavam que o Léa Rita era uma banda de rock progressivo. Tudo bem que tem algumas músicas que eles se estendem um pouco, mas de progressivo dos anos 70 não tem muito não. Mas cada um com seu cada um, cara. Eu discordo, você pode concordar e fica cada um na sua, não é mesmo? É, todo mundo na boa, cada um com seu cada um. Bom, você ouviu Wonderworld, sucesso do ano de 1974, tá? E a gente começou com a faixa Wonderworld, mas a última aí foi What Can I Do, Something or Nothing, So Tired, I Want Mine, The Dream, Suicidal Man e Wonderworld, tá? Pra mim não é o melhor álbum do Raya Hit, é ótimo. O melhor álbum pra mim é o outro. Bom, na minha opinião, tá? Minha opinião não tem que ser a sua. É, Deus deu o livre-arbítrio da gente pra isso. Pra brigar e discordar. Assim que é legal. Gente, ó, chegamos a mais o final do Classic Rocks. Hoje recordando quatro grandes álbuns e quatro grandes nomes de 1974. Ou seja, pra que é mais peso ainda, há 40 anos atrás. Quer mais? Há quatro décadas atrás. É mole? Então tá bom, vamos ver se a sua bandinha de hoje vai durar 40. Tá ok? Esse recado pra... que esse recado quem tá ouvindo sabe que é pra ele. Sabe? Valeu? Gente, ó, chegamos a mais um final. Espero que vocês tenham gostado. Sabadão, daqui a pouquinho tem Flash House. Flash House, uma hora eu acerto o nome. Flash House. E logo mais à noite você vai sair, vai pra balada, vai curtir rock and roll, vai ficar em casa. Tudo bem, meu amigo. Saia, divirta-se. Mas se for dirigir, tudo bem. Se beber, não dirija. Tá ok? Classic Rocks.